Vamos levantar um clamor ao Senhor. Esse Senhor que satisfaz a nossa vida. Esse Senhor que guia os nossos passos. E que espera de nós uma vida de intercessão a cada dia, a cada momento. Amém? Quem de nós pode entender a urgência deste momento? Sentir a dor presente no mundo e desejar algo fazer. Esta é a última hora. Nos adverte o Espírito. Arrependermos e ouvir voz de Deus é o que devemos fazer. Amor, vamos levantar e pedir a Deus por nossas vidas. Vamos atender. Sim, ao chamado de Deus. Queremos ser fiéis a Ti, Senhor, todos os dias. Quem de nós pode entender deste momento? Sentir a dor presente no mundo e desejar algo fazer. Esta é Espírito Santo, nos adverte o Espírito. Eis-nos aqui, Senhor. Arrependermos e ouvir a voz de Deus é o que devemos fazer. Nossas vidas com temor, vamos atender. Sim, ao chamado de Deus, amor, vamos levantar. Por nossas vidas, com temor, vamos atender. Sim, ao chamado de Deus. Chamado de Deus, pra nós para a igreja, para os santos, os remidos do Senhor, que levam a preciosa semente, Jesus.